e felicidade. Voarei com os anjos, Miguel e arcanjos e serafins, e sem me cansar irei entoar um cântico assim. Da minha mansão ao lado de João, na linda cidade.